Eu nunca disse que era fácil me amar. Você diz que me quer, fácil falar. Faço promessas só pra quebrar. Tanto esses últimos meses, também sei que todo instante vem na tua mente que podia ser bem diferente se eu falasse às vezes. Se eu te ligasse até fingisse que me importa às vezes. Eu tava ausente até nos momentos que a gente teve, que eu devia te ver às vezes, respondendo às redes. Talvez ser menos como os últimos que você teve, te perguntar o dia e dos lugares onde esteve. Que estivesse aqui ao menos uma vez. Mas bem-vindo à vida, isso é o que ela me fez. Bem-vindo à vida, isso é o que ela me fez, baby. Mas você insiste saber o que aconteceu, só pra ouvir do homem que o menino morreu. Que ele saiu procurando o próprio coração, se perdeu no caminho e acabou virando eu.